Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos esta noite abençoada aqui no Centro Espírita Caminho de Damasco. Vamos começar então pela prece, procurando a serenidade em nossos corações, para que possamos nos ligar aos espíritos amigos, benfeitores, que nos auxiliam, que nos amparam tanto. Que possamos nesta noite, unidos em coração e com o pensamento elevado a Jesus, buscarmos a compreensão das leis divinas, o entendimento da finalidade de nossas realizações no mundo material. Pedimos, Senhor, a bênção, o amparo, para que possamos ter a compreensão, o entendimento, as inspirações vindas do alto. Agradecido, Senhor, que somos por tudo que recebemos na vida, por tantas oportunidades benditas, Pai. Também agradecemos pela oportunidade desta noite, de mais uma vez podermos estar num ambiente de paz, de harmonia, buscando a ligação com os benfeitores que nos amparam e nos auxiliam. E pedimos, Senhor, a vossa proteção e o vosso amparo sempre. Que assim seja. Graças te damos. Então vamos falar um pouco, antes de nós iniciarmos o tema da noite, falar sobre o filme Kardec. Todos já assistiram? Tem alguém ainda que não assistiu? Vale a pena, é um filme muito interessante, traz a representação de como foi todo o trabalho de Allan Kardec em descobrir os fenômenos e dar a eles um tratamento muito adequado naquela época em que a ciência começava a se tornar materialista. Na verdade, ela já tinha toda uma liberdade de questionar tudo, de abrir mão de qualquer interpretação espiritual sobre a vida, e nós vemos alguém iniciando todo um trabalho de investigação, de descobrir a partir de um fenômeno tão marcante que foram as mesas girantes, ali o cumprimento de uma promessa de Jesus. A partir de todo aquele trabalho, ele não poderia imaginar que quando ele foi observar o fenômeno pela primeira vez, a partir dali estaria se iniciando os trabalhos de implantação da terceira revelação. Essa foi a grande, então, contribuição que ele deu, de trazer para nós, a partir das investigações, a partir ali dos trabalhos, uma compreensão maior sobre a realidade humana. E nós, pelos estudos que realizamos, por tudo que nós temos aprendido na doutrina espírita, nós vamos reconhecendo o quanto é importante esse conhecimento nos nossos dias, o quanto nós precisamos. Por isso que vale a pena nós conhecermos um pouco mais dessa época, de como foi o estabelecimento ali da doutrina espírita lá no final do século XIX. O tema da nossa noite hoje é a caridade segundo São Paulo. Nós temos uma bela mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, seria propriamente uma mensagem, é um texto de Kardec, discorrendo sobre o entendimento que o apóstolo Paulo tinha sobre a caridade. Parece um tema para nós muito recorrente, muito comum na casa espírita, nós falarmos sobre caridade. Todos nós aqui poderíamos falar muita coisa sobre caridade, todos nós aqui poderíamos abordar o tema com muita propriedade. Mas nós vamos buscar, nas reflexões desse grande seguidor de Jesus, que foi Paulo de Tarso, a compreensão um pouco mais profunda do que seria essa caridade, do que vem a ser a caridade. E nós vamos reconhecer que a caridade é um dos temas talvez mais urgentes em nossos dias. Nós vivemos uma época muito desafiadora em que os valores da humanidade, os valores do homem atual vêm sendo checados, e nós percebemos que muitos conflitos surgem. E surgem porque nós ainda não conseguimos compreender de uma forma mais profunda, mais ampla, a verdadeira mensagem do Evangelho de Jesus. Parece que passados quase 2000 anos daquelas pregações que trouxeram à humanidade uma nova compreensão das leis divinas, que até então eram muito calcadas na severidade, numa visão muito inflexível de como Deus agiria com a humanidade, Jesus vem e traz uma abordagem completamente nova sobre Deus. Ele nos apresenta não mais um Senhor dos Exércitos, mas ele nos apresenta o Pai amoroso de seus filhos. E Jesus passou a nos ensinar também que nós devíamos nos amar como irmãos. Passados 2000 anos, esse é o nosso grande desafio, entendermos esse aspecto da mensagem de Jesus. Muito se discutiu do ponto de vista teológico, histórico, inúmeras questões envolvendo o cristianismo, a influência que ele teve nos governos, no poder que foi exercido em várias épocas, e até hoje muito se discute sobre o alcance da cultura cristã, mas a essência do ensinamento de Jesus muitas vezes passa desapercebido. E Paulo percebeu no tempo dele esse distanciamento que se iniciava da verdadeira essência do cristianismo. É sobre isso que nós falaremos nessa noite, então. E em nossos dias nós vamos reconhecer que há uma grande necessidade do amor na atualidade. Nós não teremos soluções de nenhum dos conflitos que hoje castigam a humanidade ou que a redimem sem a compreensão do que seria amar, sem a compreensão e colocarmos em prática esse amor. Então, para nós é um grande desafio hoje entender a essência da mensagem de Jesus, e que todo o trabalho que nós temos na doutrina espírita, com tantas comunicações, com tantos fenômenos, com tantos relatos que eles nos trazem no mundo espiritual, tem por objetivo exatamente nós entendermos essa essência da mensagem de Jesus, que é o amor. Nós temos essa mensagem, ou esse texto de Kardec, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 6 e 7. Lá nós vamos encontrar o termo caridade e não amor. Nós vamos encontrar lá a ideia de que as palavras amor e caridade se confundem. Kardec, quando ele nos apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo um trecho da carta de Paulo, destacando a excelência da caridade, ele usa exatamente o termo que na época dele era usado para traduzir os textos do Novo Testamento. Mais tarde, com revisões que fizeram linguistas, descobriram que, na verdade, o termo mais apropriado para se traduzir a palavra que Paulo utilizou na sua carta, na qual ele exalta as excelências do amor, teria sido a palavra verdadeiramente amor e não caridade. Mas quando nós vamos buscar o sentido original do que é caridade, do que é amor, nós vemos que são conceitos que se confundem. Quando nós vamos buscar a caridade, ela significa o bom ânimo em relação às outras pessoas. E quando vamos buscar nos dicionários o significado da palavra amor, nós vamos ver que o amor não é apenas um grande sentimento pelo outro, é querer o bem do outro. Quando nós vamos analisar mais profundamente, nós vamos perceber o quê? Que amor ou caridade, em resumo, é a mesma coisa. Nós poderíamos até dizer que a caridade é o amor que age. Poderíamos dizer que a palavra amor se refere ao sentimento, embora ela possa se referir também às boas ações que nós fazemos para aqueles que nós amamos. Enquanto que a caridade seria a expressão desse amor. Quando nós dizemos que fazemos caridade, é até uma simplificação, nós muitas vezes estamos confundindo o ato de dar algo, de nos livrarmos de algo, ou de dar algo para resolver um problema de consciência. Dizemos que estamos fazendo a caridade, mas nós não estamos fazendo de fato caridade. Podemos estar fazendo beneficência, podemos estar ajudando, mas ajudar alguém através de uma ação e dizermos que é caridade, tem que haver algum sentimento de afeição por aquele que recebe. Por isso que nem tudo que nós vamos fazer para os outros uma doação, a prestação de um serviço, necessariamente será caridade. Se estiver desprovido de algum sentimento, de alguma afeição, de alguma simpatia, de algum bem-querer por aquela pessoa, se não houver esses sentimentos, então não é caridade verdadeiramente. E é o que mais nós precisamos em nossos dias. É o que mais precisamos colocar em prática nas nossas ações em direção aos outros. É algum afeto, é algum sentimento, é alguma sensibilidade em relação ao outro. Nós vamos identificar também que nessa carta que Paulo exalta tanto o amor, caridade, ao longo desses minutos, nós vamos usar ora uma palavra, ora outra, mas em resumo é sempre amor nesse sentido que tratamos agora, ou caridade nesse mesmo sentido. Na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, essa carta, o texto que nos chegou até os nossos dias, ele não é exatamente a carta que Paulo escreveu. É, na verdade, uma nova escrita, e isso se deve ao fato da primeira carta ter se perdido. E nós sabemos que ao longo do tempo, através das traduções, das cópias que foram feitas, muitas questões vão sendo modificadas, muitas ideias vão sofrendo uma ou outra alteração. Mas nessa carta nós temos ali muitas recomendações. Ela é um texto um pouco longo, ela merece um tempo de estudo maior para entendermos e até contextualizarmos algumas recomendações que ele traz ali. Mas para a gente poder entender por que ele falou tanto do amor nessa carta, é preciso a gente entender um pouquinho o contexto que os cristãos na cidade de Corinto viviam naquele tempo. Paulo tinha implantado ali um núcleo cristão, uma igreja na cidade de Corinto, e aquelas pessoas deram continuidade aos estudos, aquelas reuniões em torno da mensagem de Jesus. Mas com o tempo, eles acabaram sofrendo uma forte influência do meio ali naquela época. Eles acabaram recebendo muitas influências daquelas práticas que eram comuns naquele tempo. Corinto era uma cidade em que havia uma grande liberdade. As pessoas tinham por hábito ali fazer o que elas quisessem. Existia um lema que era na cidade comum de dizer: tudo me é permitido, eu posso fazer tudo. Foi por isso que Paulo, nessa carta, ele diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo é edificante. Ele queria dizer, não afrontando diretamente as pessoas daquele tempo, de que embora elas pudessem ter a liberdade de agir como quisessem, não é fazendo tudo o que nos é permitido que nós estaremos num caminho positivo para o nosso crescimento espiritual, para a nossa elevação espiritual. O contexto deles naquele tempo é muito parecido com o dos nossos dias, em que nós adquirimos uma grande liberdade e podemos fazer muitas coisas, porém, nem tudo nos é lícito, nem tudo nos convém. Ou melhor dizendo, embora seja lícito fazer o que os costumes, as leis do nosso tempo nos permitem, não nos convém, do ponto de vista espiritual, fazer tudo que nos é permitido. A compreensão hoje do que realmente convém ao Espírito encarnado é um dos grandes desafios. Nós vivemos numa época em que nós somos muito bombardeados por inúmeras ideias através dos meios de comunicação, e isso é muito positivo. É positivo que o pensamento possa circular livremente, que as ideias sejam divulgadas, mas nós precisamos estar com um pouco de ressalvas, um pouco de pé atrás, para não aceitarmos todas as ideias, todos os modismos, tudo que se nos apresenta como sendo, entre aspas, normal, aceitável, como algo que realmente deva fazer parte das nossas vidas, como algo que deva realmente guiar as nossas realizações aqui no mundo. Por agir livremente, sem reflexão, sem compreensão, é que inúmeras pessoas hoje se encontram, muitas vezes, sem um sentido mais profundo em suas existências. São muitas pessoas que muitas vezes não entendem o sentido da vida, porque elas agem como querem, fazem o que querem e não são felizes. Não são necessariamente pessoas realizadas. Por quê? Como elas estão distantes daquela sintonia com a vida maior, como elas não estão em harmonia com os princípios divinos que regem a existência humana, elas sentem um grande vazio em suas almas. Elas sentem um grande espaço a ser preenchido, porque é o indicador para o espírito encarnado de que algo não está indo bem nas suas escolhas. Quando nós não nos sentimos realmente felizes com a vida que nós temos, quando nós sentimos um vazio muito profundo, é porque nós não encontramos realmente aquilo que nos conecta com a vida superior. Não encontramos aquilo que nos conecta com Deus. E é por isso que nós vivemos um tempo em que as pessoas possuem recursos, possuem liberdade, podem fazer o que querem, porém se sentem muito infelizes. Há um outro aspecto, mas que não nos conviria hoje estender, em que muitas ideias nos são passadas, de que elas seriam as nossas realizações e nós não podemos alcançá-las. E isso traz também uma grande frustração e um grande vazio também. Mas isso é um tema para uma outra abordagem, num outro momento. Voltando a essa ideia, então, da carta de Paulo aos Coríntios, ele também se dirige a esses cristãos, porque ele percebia que começava a ver nesse grupo focos de discórdia muito grande, começava a ver partidarismos no meio dos cristãos, cada um procurando adotar determinadas práticas, determinadas diretrizes que começavam a afastá-los do Evangelho. E haviam as lideranças que começavam a fracionar esse grupo cristão. Paulo entendia que a compreensão da mensagem de Jesus é algo que não impede as pessoas terem as suas ideias, o seu pensamento, mas não convinha uma fragmentação naquele núcleo cristão. Não convinha as pessoas criarem seitas dentro do cristianismo. Ele já percebia naquele tempo aquilo que viria a marcar a história do cristianismo, com inúmeras dissensões, inúmeras separações, inúmeros distanciamentos de grupos cristãos. Como hoje a gente observa no mundo, a multiplicidade de denominações cristãs, de igrejas, de grupos que começam a se afastar, porque fogem daquele ponto que deveria unir efetivamente os cristãos, que é a essência da mensagem de Jesus, que são os princípios do amor a Deus acima de todas as coisas e do próximo como a si mesmo. Esse distanciamento que nós vamos observando nas comunidades cristãs, nós também observamos muitas vezes nos meios espíritas também. Determinados grupos que vão tentando se tornar facções, determinadas pessoas que vão dizendo que preferem tal autor, ou tal espírito como orientador, ou tal médium, começam a ver existir essas separações. Isso também é muito negativo nos nossos dias, as pessoas procurarem romper essa unidade em torno dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Nessa carta, Paulo traz recomendações que são atuais até os nossos dias. Nós vamos analisar algumas dessas recomendações, procurando mostrar a relação que elas têm com as nossas situações, problemas da atualidade. Paulo, na carta, ele destaca a supremacia do amor e caridade sobre qualquer outra capacidade, habilidade, competência que alguém possa ter. Nós vivemos numa época em que se valoriza demais as habilidades, competências, conhecimento, títulos, condições que o indivíduo vai adquirindo ao longo da vida. Mas ele nos coloca, nas passagens que nós vamos ver, que quaisquer que sejam as realizações humanas, nós sempre teremos a perder se elas não estiverem calcadas nessa ideia do amor, se elas não estiverem fundamentadas no princípio do amor, caridade. Uma das ideias que ele nos traz, então, é a ideia de que, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, e ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, sem amor nada seria. Essa recomendação inicial que ele fala do dom das línguas, línguas dos homens, línguas dos anjos, ou o dom da profecia, era em relação a um problema que existia entre aqueles cristãos da cidade de Corinto. Eles imaginavam que era muito mais importante eles se dedicarem às manifestações mediúnicas espirituais, desprovidas de uma reflexão mais profunda. Eles achavam que valeria muito mais a causa cristã de levar a mensagem do Evangelho, produzir fenômenos que impressionassem as pessoas, do que propriamente buscar a essência dos ensinamentos que esses fenômenos nos despertam. Nós poderíamos trazer para os nossos dias isso, em que pessoas buscam muitas vezes fenômenos espetaculares junto a médiuns de cura ou médiuns que realizam certos fenômenos que impressionam. Pessoas que ficam à procura de fenômenos que possam reforçar a fé delas, acreditando que isso será mais importante do que uma reflexão mais profunda, uma meditação mais profunda em todo esse acervo de conhecimento espiritual que nós já temos. Quando ele nos fala sobre isso na carta, ele fala para uma comunidade que viveu por volta ali do ano de 52, 55 da era cristã. Mas é atualíssimo nos nossos dias, em que nós muitas vezes pensamos que o mais importante da nossa experiência com o mundo espiritual é receber fenômenos impressionantes. E isso não é o mais importante. O mais importante estaria exatamente em estarmos mais preocupados com a essência do que essas comunicações têm, a implicação que elas têm em nossas vidas. Então, nos nossos dias, mais do que nós estudarmos ou nos impressionarmos por fenômenos, mais do que corrermos atrás de médiuns que produzem fatos extraordinários, que comprovariam a realidade espiritual, é nós já iniciarmos um trabalho de estudo, de reflexão, de aprofundamento desse conhecimento do ponto de vista interno. Nós nos apropriarmos de todo esse acervo de conhecimento espiritual que nós já temos muito bem estabelecido, não precisando buscar mais revelações, mais dados impressionantes sobre a vida espiritual. Nós já temos material para reflexão para muitas vidas. O que nos falta essencialmente hoje é aplicarmos todo esse conhecimento num processo de autoeducação e transformação. Essa seria a grande realização que nós temos com os fenômenos espirituais. Quando ele nos coloca isso, de termos o conhecimento de todos os mistérios, de toda a ciência, ainda de toda a fé, é que todas essas qualidades, alguém que tenha muita fé ou tenha muito conhecimento, seja da vida espiritual, seja da ciência humana, se isso não nos sensibiliza, não mexe com aquilo que nós sentimos em relação ao nosso próximo, tudo isso é muito vazio. De alguma forma, tudo que nós conquistarmos, tudo que nós realizarmos no mundo, deve nos levar a nos tornarmos seres mais humanos, mais fraternos, mais amorosos, mais caridosos, mais capazes de nos perdoar, de nos entender e ajudar. Porque senão serão todas conquistas que terão sim o seu valor para a evolução do espírito, mas elas não serão suficientes para atender a grande ânsia que o nosso ser tem de dar sentido à existência. O que realmente dá sentido à existência humana é o sentimento do amor de um ser humano pelo outro, ou de um ser humano por outros seres, mas especialmente em relação à humanidade. Enquanto nós não entendermos que nós temos que trabalhar para modificar em nós o que nós sentimos uns em relação aos outros, nós não atenderemos essa grande busca que nós temos na vida. Nós vamos nos iludir com as realizações da vida material, nós vamos nos iludir com a satisfação dos nossos sentidos, mas nós não nos sentiremos verdadeiramente plenos enquanto não desenvolvermos a capacidade de nos amarmos uns aos outros. É por isso que a gente encontra pessoas que são aparentemente muito simples, mas são muito felizes, porque elas encontraram no seu modo, às vezes simples de viver, o entendimento da parte mais essencial da vida, que é o sentimento de afeto, de fraternidade, de carinho pelo outro. Às vezes a gente observa isso em pessoas que são desprovidas de cultura, de bens materiais, mas são pessoas felizes, pessoas que estão se sentindo bem, porque elas são capazes de se solidarizarem, de terem empatia pelo outro que sofre. Elas são pessoas que são tolerantes com o seu próximo. Eles encontraram a verdadeira essência da vida. Quem quiser dar sentido à sua vida deve buscar isso. Uma maior sensibilidade em relação ao outro, um maior afeto, um maior entendimento, um maior carinho. Mas não só pelas pessoas que nós já conseguimos fazer isso, que seriam os nossos familiares, os nossos amigos. É nós estendermos esse sentimento aos outros. É nós realmente começarmos a pensar que a humanidade é uma grande família. Ela é uma grande coletividade em que importa a todos que todos estejam bem. É aí que nós começamos a entender realmente a mensagem do Evangelho. Porque aí nós estamos colocando em prática aquilo que Jesus sintetizou, que seriam as leis divinas. Quando perguntaram a ele qual o maior mandamento da lei, ele sabia a intenção maldosa das pessoas que questionavam ele. Queriam ver se ele desprezaria algum dos mandamentos da lei de Moisés para acusá-lo então de herege. Mas aí Jesus, ele sai de uma forma extraordinária. Ele diz que o maior mandamento da lei divina é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante ao primeiro, amar o próximo como a si mesmo. E ele diz que ali estaria a síntese de toda a lei e de todos os profetas. Quando nós estamos vivendo em prática do amor, do entendimento, da caridade, da compaixão, quando nós temos até tolerância em relação aos outros que erram com frequência, nós estamos tentando nos aproximar dessas duas regras fundamentais da nossa vida espiritual. Aí nós estaremos realmente compreendendo a mensagem de Jesus. E ele coloca isso: ainda que você faça muita beneficência, você dar todos os seus bens, mas se tiver desprovido de amor, de sentimento pelo outro, sem amor nada seria. Percebem que para algo ser verdadeiramente caridade, tem que ter ali um sentimento de se importar com aquele que recebe, de ter alguma compaixão por ele, alguma sensibilidade. Paulo, ele também nos traz os atributos do amor e da caridade nessa carta que ele endereçou aos Coríntios. Ele nos fala, por exemplo, que o amor-caridade só suporta o que for preciso. Quando você realmente ama e quando você realmente deseja fazer o bem para o outro, você não se importa com as consequências daquilo. Você vai e faz, simplesmente. Quando você realmente pensa naquele que sofre e você não mede as suas perdas, você não fica avaliando se vale a pena ou não fazer aquilo, se você vai ser mal interpretado ou não, se as pessoas vão te julgar ou não, você simplesmente faz o que é preciso. Isso verdadeiramente é caridade. Quando nós começamos a ponderar muito, nós estamos preocupados com o outro, estamos preocupados é conosco. E aí não tem tanto amor assim. Ele exalta nessa carta também que o amor não é invejoso. Ele não fica preocupado com a realização do outro, se o outro faz mais ou não. O amor faz aquilo que cabe e compete e que é possível a você. Quando você faz aquilo que está ao seu alcance por alguém, isso é amor. Nós vivemos numa época que nós temos a ilusão que para fazer o bem nós precisamos dar muito. Precisamos realizar muito. E muitas vezes o que as pessoas mais precisam não são nem de bens materiais. O que elas mais precisam é do carinho, da atenção e do cuidado. E nós temos uma figura na história do Espiritismo impressionante que vivenciou bem isso. E ele tem uma história também muito marcante em que ele entendeu ali que não era necessário ter nada material para ajudar alguém. Essa pessoa, Bezerra de Menezes, um espírito tão venerável, tão querido, ele numa certa ocasião, quando estava aqui encarnado, quando ele já era uma pessoa dedicada à caridade, um belo dia um senhor se aproxima dele, lamentando não ter alimento para levar para os filhos, que estava desempregado há muito tempo. Bezerra de Menezes fez naquele momento exatamente aquilo que ele sempre fazia. Ele procurava nos bolsos o que ele tivesse e dava para a pessoa. Naquele momento ele descobriu que ele já não tinha mais nada para entregar. E ele ficou angustiado porque ele não podia atender aquele homem. Naquele momento ele fez algo que às vezes a gente esquece quando a gente tem a possibilidade de ajudar alguém. Fazer uma prece, pedir. No caso ele pediu a Maria, mãe de Jesus, o que ele poderia fazer por aquele homem. E a intuição que ele recebeu foi essa: abrace-o amorosamente. E foi o que ele fez. Ele não tinha nada para dar. Ele deu um abraço naquele homem. E deu também a recomendação de que ele fosse para casa, fizesse uma oração, colocasse um jarro com água e servisse a água para os filhos. Aquele homem fez exatamente o que Bezerra de Menezes mandou ele fazer. Na manhã seguinte, eles foram dormir bebendo apenas a água ali daquele momento da prece. Na manhã seguinte, ele acordou com energias novas e ele saiu para procurar emprego com uma nova disposição, e ele conseguiu o emprego que ele tanto precisava para alimentar os seus filhos. Aquele homem, ele poderia ter desistido da vida se ele tivesse encontrado uma pessoa de coração muito duro, uma pessoa fechada ali naquele momento, mas ele encontrou alguém que se importou com ele e buscou alguma forma de auxiliá-lo. E aquilo renovou as suas forças, as suas energias, e ele prosseguiu até encontrar a solução. Quantas pessoas nós convivemos diariamente, talvez elas não são carentes de nada material, talvez elas tenham até muito, mas elas são carentes de amizade, de companheirismo, de atenção, de cuidado. Quando nós nos importamos realmente com as pessoas, nós estamos vivendo essa dimensão da caridade que Paulo exalta. Nós não estamos preocupados se as pessoas que têm não estão fazendo, se as pessoas que podem não realizam. Nós fazemos o que está dentro do nosso limite, dentro das nossas possibilidades. E se temos boa vontade, alguma coisa nós podemos fazer. Nem que seja um sorriso, nem que seja uma forma gentil de dizer ao outro: eu não posso te ajudar, meu irmão, agora. Tudo isso é sempre uma forma de a gente compartilhar com o outro o que de melhor nós temos. E tudo isso é uma forma de nós tentarmos ajudar aqueles que sofrem mais e nós não conseguimos nem imaginar as dores que eles carregam. Então todos nós sempre podemos fazer muito e não precisamos nos preocupar se os outros estão deixando de fazer ou não. A caridade é exaltada por Paulo também por ela não se vangloriar. Não acharmos que estamos fazendo muito. Na verdade, todo o bem que nós conseguimos fazer na vida ainda é muito pouco diante de tudo que ainda nós poderemos fazer. Então, nós não precisamos nos preocupar e não precisamos nos iludir e acreditar que nós estamos fazendo muito. Ele também diz que a caridade não busca o seu próprio interesse. Quando agimos pensando e calculando as vantagens que nós vamos ter de cada ação, não estamos agindo motivados pelo amor. Assim, um amor próprio. Nós estamos preocupados conosco e não com o outro. Então, quando nós vamos fazer algo, não podemos pensar nas nossas vantagens a partir disso. Caridade também não se irrita, porque ela não vai querer impor nada ao outro. Ela é pacífica, ela é branda. E a caridade verdadeira, ela não suspeita mal, ela não julga as pessoas. Quem está imbuído desse sentimento de amor e caridade pelo próximo, não fica imaginando que a pessoa vai usar mal aquilo, que ela vai nos interpretar mal, que ela vai nos julgar, que ela vai nos avaliar de uma forma negativa. Pelo contrário, a pessoa não se importa com o que o outro pensa. E ele diz também na carta que o amor, ele nunca se regozija com a injustiça. Às vezes nós temos uma ideia de que coisas ruins devem acontecer para as pessoas que estão errando. Quando nós temos esse sentimento, nós estamos desprovidos de amor e caridade. E às vezes a gente gostaria que coisas negativas acontecessem para pessoas que têm prejudicado, por exemplo, a sociedade. Quando nós pensamos assim, nós estamos ainda longe de compreender o que é o amor-caridade que nós temos ouvido falar tanto ao longo da nossa vivência cristã e da nossa vivência espírita. Quando a gente espera que algo ruim aconteça para alguém, ainda que a gente ache que aquilo vai ser a justiça de Deus punindo pelos erros, nós estamos desprovidos de amor. Porque nós não precisamos esperar que nada ruim aconteça com ninguém. Nós não temos que desejar isso. Tudo é matematicamente muito bem controlado pelas leis divinas, pela sabedoria divina. Então nós não precisamos desejar a punição de ninguém. Todos receberão aquilo exatamente que tem semeado em seus caminhos. Então nós não temos que desejar isso. E Paulo também nos diz muitas coisas, e nós vamos ouvir agora um pouco sobre esse trecho da carta, para podermos fixar um pouco essas ideias, e depois nós vamos comentar mais algumas outras. Todos reconheceram o narrador, né? Cid Moreira, numa interpretação belíssima desse trecho da carta aos Coríntios. E ele traz ali, numa versão um pouco modificada do que nós vamos encontrar na maioria das traduções dessa carta. Mas a essência do pensamento é essa, então, que ele nos traz. Nessa parte final da carta, nós temos ideias muito importantes para destacar, como essa que ele colocou assim, olha: o amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. É interessante que ele coloca que no tempo dele, com toda a compreensão que eles tiveram do Evangelho, tendo ouvido ali os discípulos que estavam mais próximos de Jesus, ainda assim eles entendiam que eles não compreendiam completamente a realidade espiritual. Paulo já intuía, e provavelmente é uma percepção espiritual muito intensa que ele tem, que aquele conhecimento daquele tempo era limitado para explicar uma série de fenômenos. Quando ele coloca isso, olha, que em parte conhecemos, em parte profetizamos, é que ele reconhece que naquele tempo os conhecimentos espirituais ainda eram limitados. Não era ainda possível entender todas essas complexidades que envolvem os fenômenos espirituais, os fenômenos mediúnicos. Mas ele entendia que, independente da nossa limitação, há algo que sempre prevalece, que é o amor. Que, independente do que nós somos capazes hoje de entender, de explicar as coisas, esse sentimento, ele sempre irá nos guiar para o acerto, para o melhor. Nós podemos hoje ter uma interpretação equivocada sobre qualquer coisa, mas se nós estamos sendo guiados pelo sentimento de amor uns pelos outros, nós estaremos no caminho do acerto. As ideias, os conceitos, as teorias, as filosofias, qualquer ideia, ela sempre será algo que com o tempo nós iremos modificar. Com o tempo, à medida que evoluirmos, à medida que intelectualmente nós progredirmos, nós vamos mudando e reformulando as explicações. Coisas que nós julgamos erradas numa época, hoje podemos achar certas, e aquilo que achamos certo, hoje consideramos errado. E as ideias, naturalmente, elas devem mudar. Mas se nós formos guiados pelo sentimento de amor uns pelos outros, essas ideias erradas não vão nos comprometer. Elas não vão nos desviar desse caminho de elevação espiritual que nos compete seguir aqui, quando encarnados ou até desencarnados. Por isso que o sentimento de afeto e de respeito uns pelos outros é o que deve pautar todas as nossas ações e decisões. Quando algo nos vem do mundo espiritual, ou seja, a criação aqui dos encarnados, se aquilo fere esse princípio do amor, nós não devemos aceitar. Quando nós vamos desrespeitar o direito de alguém, a sua liberdade, a sua natureza, nós estamos indo contrário a esse princípio do amor. Então, o amor é que deve nos guiar realmente em nossa trajetória, porque tudo será sempre transitório no mundo, menos o amor. E ele também coloca isso, que nós, porque agora vemos como por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Ele nos coloca isso, que um dia nós teremos uma compreensão mais ampla da verdade, mas até lá o que vai nos guiar é o amor, é o sentimento. Por isso que ele exaltou então a caridade como algo fundamental em nossas vidas. São essas as nossas reflexões para esta noite, que possamos, que com essas ideias, procurar refletir se o que nos move diariamente é o sentimento verdadeiro da caridade, do amor ao próximo. Se nós somos movidos por esse interesse de fazer verdadeiramente o bem pelo outro, nós estamos acertando. Independente de quaisquer condições que nós estejamos hoje usufruindo na vida, independente das ideias, das teorias que nós abraçamos, da religião que nós adotamos, independente das nossas escolhas pessoais, se nós somos motivados pelo amor, nós estamos em crescimento espiritual. Se somos caridosos, no sentido profundo dessa palavra, nós estamos acertando e seremos espíritos vitoriosos. Muito obrigado então a todos, que possamos com essas ideias então alcançar uma compreensão melhor aí das leis divinas. No site antenormorais.com.br é possível nós depois ouvirmos essa palestra novamente e outras mais. Também na página aqui do Facebook é possível acessar as palestras. E quem quiser conhecer o livro O Poder das Palavras, inspirado numa palestra que também já fiz aqui na casa, tem alguns exemplares aqui se vocês quiserem conhecer, tá bom? Muito obrigado a todos.